sensacional. Viagem sem igual. Ouvi, brisei, vi fadas e gnomos pirando em neurônio. Pensamento intergaláctico, ciclo vicioso sem precisar do compasso. E no compasso hilário, sistema imaginário frágil, cérebro descartável, tá no plástico. E deixa quieto se dá ideia assim. 100% louco, totalmente amenizado. Linha de frente, almas ao alto. Um assalto, eu vou te dar um chute. Se bate, manda um cruce no copo de acute. Minha viagem é outra, 1900 pá. Sem maldade, porra louca. Ando 2000 atômico, digamos meu pseudônimo. É o adrenalina, lado a lado, são sinônimos antônimos. Que demagogia, ideias erradas. É como abacaxi, se eu ingerir me dá azia. Que fia, frio é no Polo Sul. Mas se estiver por lá, eu vou bolar o nu iglu. Vamos passar da conta, amenizar os manos do mundo de ponta a ponta. Cabo Shazam, alambra sujo, conspiração de loucos ativos mostrando a cara da manhã. Ele fala da minha humilde quebrada, lá do leste. Só manos criativos para mostrar com rap fag. E o set e o legal, digão pressional. Simon na tatuagem, fulgão no varial. Descendo com rimontei, sai de dar skrug. Talentos da quebra, cada dia um novo surge. Manos criativos, cultura é isso, sem precisar de mídia, me levou para isso com a imaginação. Delírios e sonhos, afetos neurônios. Afetos neurônios. Afetos neurônios. Afetos neurônios. Afetos neurônios. Afetos neurônios. Afetos neurônios. Vai que vai que vai, vagabundo, aperta. Atravesso fronteiras, carimbo, passaporte, não sei o meu destino. Paris ou Nova York, Saturno, Guaianazes, Rio Grande da Serra, Egito, Buenos Aires. Reggae na Jamaica. Primeira coisa, caixar no guarda-roupa. Se pá uma jaqueta, que moro bombeto toca. Fala na sua língua, mas não é. Não é Doctors MCs, mas faz a casa cair. Tem cinco cabeças e não é videocassete. Não é sorrisão, mas quando é preciso ferve. Considere como, no mundo todas minas. Não sou X nem dentinho, mas eu vivo nas esquinas. Lá no tobogã até as 4 da manhã. Cotidiano é guerra, mas não é. Não sou de menos crime, mas meto fogo na bomba. Não tenho dois pra dar, e o que tenho não vou dar. Mas eu queimo até a ponta, bem longe de pagode, mas só pra contrariar. Um tempo, uma batida pra você adivinhar. Errou, tenta de novo, voltou uma mão pra bolo. O mestre faz aquela, na boca do forno. Deu pra amenizar, rapaziada. Você sem facinho, eu amenizei sem dar. Tá acabando o tempo, vamos parar de brincar. O cachorro que espuma, é o efeito estufa. Off new school, hip hop art louco. Afetos neurônio. Afetos neurônio. Afetos neurônio. Afetos neurônio. Afetos neurônio. Afetos neurônio. Vem lá no fundo, sem embora vagabundo. Neuro. O cara do Raul tava aqui afetando os neurônios comigo. Que brisa, isso é do bom mesmo, hein? Aí, agora que eu tô louco, depois sai de rolê. Falou.